em mim ser mais do que alguém que sai num jornal, mais do que um rosto num comercial. E não é fácil viver assim. Se eu quiser chorar, não ter que fingir, sei que posso errar. E é humano se ferir. Parece absurdo, mas tente aceitar que os heróis também podem sangrar. Posso estar confuso, mas vou me lembrar que os heróis também podem sonhar. E não é fácil viver assim. Seja como for, agora eu sei que o meu papel não é ser herói no céu, é na terra que eu vou viver. Eu não sei voar, isso é ilusão. Ninguém pode andar com os pés fora do chão. Sou só mais alguém querendo encontrar a minha própria estrada pra trilhar. Apenas alguém querendo encontrar a minha própria forma de amar, de amar, de amar. Não é fácil viver. Viver assim.